Thank you. Até a interseção é quase para ingressar o Bravo Tortano. Guarda ingresso, reporta a linha de pronto, Bravo Vitor Tan. A decolagem de pistola 7, vento 130 graus, 7 nós. Tortela decolou 195, controle 208. Controle 1208, grato para o trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu Bravo, Cercango. Bravo, instrução, contato radar na decolagem, subo para nível 200, direto IRC. 200, direto IRC, solicita como final 220, Bravo, Cercango. É, suplementando, 220, Bravo, instrução. 220, autorizado, Bravo, Cercango. Salvador, bom dia, 3-8-1-6, desce para o nível 050, ajuste 1-0 na 3, 8-4. praticamente na frente, tá? Duna 2 mil pés, ajuste 1-0 no 3, posso estar visando? Duna 2 mil, você parece estar visando, 3-2. Palme, o Bravo, Vitor Tão, me chamo Santo Recife, 1-2085, alterno 2545. Pula 2085, altera 1-2545, qual que é o telefone? Bravo, por lá. Bom. Salvador, eu vou 1173, bom dia, ponto 0210, pronto. Bom dia, 1173, a linha de decola piscina 0, vento 130 graus, com 62 graus. A linha de decola 10, 1173, eu vou. Ono 73, decolou 35, controle no 208. 208, sim. Uno, 173. Uno, 173, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, subindo ao 360, sim. Estabilizou o visual 3, 8, 1, 6. 18, 9, 5. Salvador, boa noite, bom dia, o 3, 8, 1, 6, estabilizado. 3, 8, 9, estou em contato visual, sem livre pouso 1, 0, vento no 4, 0 graus, com 8, 9. Livre pouso 1, 0, 3, 8, 1, 9. Bom dia, tá 3520.010, visual carregado na final. Mantenha o ponto de espera e aguarde 3520. Aguardo. Ali mantém no 10. Mantém, tá gente, 2 menos, livra direito, 121, decimal 9. Direito, 1219, 3, 8, 1, 6. 1173, chamo Centro Recife, 133.25, alterno 3395. 520, contato radar, subo para o nível 190, direto com ele. 190, direto com ele, tá? 3520. Então, 3520, controle. 3520. Condições de apurar o Alfa Romeo 363? Pedro Matias, senhor. Sim. Aprovando o Alfa Romeo 363, 3520. Então 3520 solicita ascensão a 170 apenas. Somente sobre manter 170. 170, tá 3520. 2-0. Está agora 6200 milhas, nordeste do Oeste Salvador, mantém 170. Serviço radar terminado, chama Aracaju 1203, continue para descida.